O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e da Promotoria Eleitoral em Governador Valadares, em parceria com a Polícia Militar, cumpriu nesta terça-feira, 22 de janeiro, 15 mandados de busca e apreensão na chamada Operação Caixa Fantasma. A ação faz parte de investigações que apuram a prática dos crimes de compra de votos e falsidade ideológica eleitoral nas eleições gerais de 2018. O promotor de justiça Evandro Ventura, do GAECO de Governador Valadares, dá mais detalhes da operação. A Operação Caixa Fantasma, ela teve por objetivo o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, todos relacionados a supostos crimes eleitorais, mais precisamente o crime de compra de votos e o crime popularmente conhecido como Caixa 2 Eleitoral, que seria a falsidade ideológica eleitoral. A operação ela teve início com as investigações que foram realizadas na Operação Octopus, deflagrada no meio do ano passado, e que teve por finalidade a apuração de diversos ilícitos cometidos no âmbito da Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras. Naquela oportunidade, foram apreendidos alguns aparelhos celulares, dentre eles é o do ex-prefeito de Divino das Laranjeiras, e neste aparelho celular nós conseguimos identificar algumas conversas dele com o candidato a deputado federal eleito, que sugeriam, na verdade, naquele momento, já traziam fortes indícios de compra de voto, principalmente na área de saúde, ou seja, procedimentos médicos eram fornecidos a eleitores em troca de voto, tanto da família quanto do próprio eleitor, por óbvio. Então, hoje nós fizemos o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, porque temos já diversos elementos de prova que já nos permitem identificar a prática desses crimes, e o que nós precisamos com essa busca e apreensão é exatamente reforçar esses crimes e linkar diversos atores que podem estar envolvidos com essa situação e identificar novas práticas criminosas que eventualmente foram cometidas pelos alvos. Né, com relação especificamente ao Caixa 2 Eleitoral, o que nós conseguimos identificar também foi uma série de depósitos ou até mesmo de doações e de despesas que não foram contabilizadas na campanha do candidato. Né, essas doações, também essas despesas, elas, caso realmente fique comprovado que elas aconteceram, considerando que não houve sua contabilidade na prestação de conta final do candidato, nós podemos aí falar de crime de Caixa 2 Eleitoral. Por hora, não é possível revelar maiores dados da investigação, seja documento, seja forma ou a técnica utilizada na investigação, até porque o juiz eleitoral optou por manter o sigilo da operação. E, sendo assim, não é possível, né, fazer qualquer tipo de dar outras informações ou até mesmo relacionar nomes, né, das pessoas que estão envolvidas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.